Open FM. 9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et bonjour, bonjour. Ce matin, c'est Mario à la radio. On attend un peu Maya parce que je crois que elle va être en retard ce matin. Elle n'a pas pu se lever. Voilà, voilà. En espérant que vous allez passer une agréable matinée en notre compagnie. Le téléphone, c'est le 05 55 56 24. Non, 21 44. 05 55 56 21 44. Allez, c'est parti, on part tout de suite en musique. E até gritar, sou português. Obrigado, obrigado, o nosso povo. Paixão.

tristeza e é com toda a certeza para todos um prazer saber que temos gente muito competente produzindo alegremente, demarcando a região. Todo o Barrata, Terras do Sado, Alentejo, Extremadura, Ribatejo e até mesmo Nordão. Ainda o seu cultivo é baixo, encontrando em cada cacho um mergão para explorar. Em terra úmida está que é maneira, sozinho com que a videira suba até arrebentar. Desde o bacio à fermentação do mosto, o vinho é o maior gosto que ainda podemos ter. O branco ardido, verde rosa é generoso, todo ele é saboroso, todo ele faz viver. Se bebe a refeição, água não, se for presunto com um bocado de pão, água não, água não. E numa festa para manter a tradição, água não, acompanhado com amigos ou sozinho, tenho sempre a meu lado uma garrafa de vinho. Dona Irma Linda, vá lá! Já todos sabem, estou a falar de vinho. Já não vou beber sozinho, podemos todos brindar. Pelas mulheres que nos dão a alegria de sentirmos noite e dia o coração a palpitar. E a toda a gente que ainda gosta de ser um português a valer e sento no peito a paixão. Por um país que mesmo vivendo a tristeza não deixa de ter à mesa o seu vinho e o seu pão. Qual a vida que se bebe à refeição? Água não, água não. Se for presunto ou um bocado de pão, festa para manter a tradição. Água não, água não. Acompanhado com amigos ou sozinho, tenho sempre a meu lado uma garrafa de vinho. Qual a bebida que se bebe à refeição? Água não, água não. Se for presunto com um bocado de pão, para manter a tradição. Água não, água não. Acompanhado com amigos ou sozinho, tenho sempre a meu lado uma guitarra, uma mulher, inspiração, uma mulher, uma canção, uma mulher, um coração, uma mulher, e para beber uma garrafa de vinho. Du Portugal, en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Radio Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au prazer está aqui. Bonjour, bonjour. Ah, t'avais pas encore dit bonjour ? Si, si, mais c'est pour leur dire que j'ai une invitée ce matin. Ah oui, c'est ça. Pour dire quand même aux auditeurs que j'ai une invitée ce matin. Ah bon ? Oui. C'est qui ? C'est Maya, ça y est, elle est arrivée. Elle est enfin arrivée. Oui, je suis arrivée. Enfin, j'ai eu un petit retard ce matin. Une panne d'oreiller. Non, oui. Bah, si, si, si. Oui, oui, c'est ça. On appelle ça c'est comme ça. Parce que je me suis cru lundi, en fait. Oh là là là là. Donc voilà, il y a des jours comme ça, hein, rien ne va et c'est comme ça. Bon dia a todos. Podem ouvir no www.radiopenfm.fr ou no 97.9. E podem nos chamar ao 05 55 56 21 44. Espero que passem uma manhã em nossa companhia muito agradável e que as músicas sejam ao gosto de todos. Ou a maior parte de vocês. É assim mesmo.

pra dizer. E sem você a minha vida é só sofrer. Eu liguei pra dizer que a sua ausência faz doer meu coração. Venha logo atender, eu não quero morrer nessa louca paixão. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Porque te amo como nunca amei ninguém. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor. Eu não posso esquecer nosso tempo de amor, quando eu chegava e te amava loucamente. Eu não posso esquecer que depois do amor, agradecida me abraçava tão contente. Eu preciso saber, quero ouvir de você uma palavra que me faça entender a razão desse fim, no mais doce motivo que eu liguei pra você. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Porque te amo como nunca amei ninguém. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Atenda o telefone, por favor, meu bem. Porque te amo como nunca amei ninguém. Allez, voici une petite dédicace, ça commence ce matin, très fort et de bonheur, pour monsieur Florent Lima. Oui, c'est pour son propre plaisir. Là, je pense qu'il la dédicace aussi à sa maman. Oui, d'accord. Et à nous aussi, du coup. Oui, bah oui, mais nous, c'est... C'est normal, c'est ça. Non, nous, on prend ce qui vient. Allégrie. Sardinho, vinho verde numa tasca, filho de uma nação. Sou português imigrante, para aquecer o coração. Uma divana bem picante. A ver quem é o teu pai, que abram cala a boca puta. Pois sou mal criado, sou do norte, sou gay. Com a pimenta de arruba, o acrego será paz. Longo no meio do peito, sabe bang, bang, bang. As armas, minha alma e minha alegria. A alma de uma nação. As armas, as armas. Qui nous appellent pour tous encore aujourd'hui ne disent pas qu'ils sont victimes d'une perte de culture d'identité. Jaloux de ceux qui cultivent un soldat enraciné. Sou filho do fado, sou filho da mãe. Do rancho minhoto e o clube de uma cidade. Uma mistura 100% de alma, luz de sangue quente. Orgulho de ser português, somos um povo diferente. A ver que é o teu pai, quebra um cala a boca puta.

se fosse uma aventura. Quero a tua boca, tirar a tua roupa, fazer loucuras. Eu quero viver a vida, eu quero vivê-la assim. Vem acender o meu fogo, solta o teu corpo, bala assim. Meu corpo nunca se cansa e tá querendo te amar. Vem bailar, vem bailar, vem bailar comigo. Vem bailar, vem bailar, vem bailar comigo. O teu corpo me leva ao paraíso e me faz enlouquecer. Perco logo o juízo, tu me matas de prazer. Vem bailar, vem bailar. Fosse uma aventura. Quero a tua boca, tirar a tua roupa, fazer loucuras. Eu quero viver a vida, eu quero vivê-la assim. Vem acender o meu fogo, solta o teu corpo, bala assim. Eu não quero mais parar. Vamos pra pista dançar. A noite é uma criança, temos que aproveitar. Meu corpo não vê se cansa e tá querendo te amar. Vem bailar, vem bailar, vem bailar comigo. Vem bailar, vem bailar, vem bailar comigo. O teu corpo me leva ao paraíso e me faz enlouquecer. Perco logo o juízo, tu me matas de prazer. Vem bailar, vem bailar. Os é melhor na rádio Open FM 97.9. Sem ver o caminho, tu és uma concha na areia da praia e trazes o mar na saia. Tu és como o barco que voga no rio. Partir, tu irás partir. Tu esperas longe, tu irás embora. Ficarei sozinho à tua procura na areia da praia, sem ver o caminho. Amor de verão, amor de verão. O inverno vai vir e quando tu irás partir, tu irás para longe, tu irás embora. Ficarei sozinho à tua procura na areia da praia, sem ver o caminho. Amaro, malhão do beijo. Meu amor pediu um beijo, meu amor pediu um beijo, e eu dei-lhe um beijo na testa. Tu dis quoi là? La chanson, ça chauffe, ça chauffe. Ah, ça chauffe. Mais il va trop bas. Qui? Eh ben, José Amaro. Ah? C'est pas sa faute, hein? Ah, bah ouais. Allez, allez, remonte. Dei-lhe um beijo nas canelas. Dei-lhe um beijo nas canelas. Ela disse mais acima. Mais acima são elas. E então eu fui mais acima. Dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu: estás perto do aparelho. Bonjour à tous, matin, bienvenue dans votre émission Les Voix du Portugal sur Open FM 97.9. Mais ao lado é maravilha. rancœur s'est arrêté. Jacques tombe baissé aussi, des fois il s'arrête. Zemaro, na radio, Open FM 97.9. O melhor do beijo. En direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Ça là, c'est pour mon papa. Il est où? Il est au Portugal, bien sûr. Lui, il n'a pas eu peur, hein. Il est parti. Il est parti depuis le 1er juillet déjà. Il est bien là-bas, hein, au chaud. Ah, c'est ça. À la campagne. La bronzette. Alors, c'est Immigrante. Amigos do Borguinha. Agora

FM, 9h midi, les voix du Portugal. Et maintenant, c'est une petite dédicace de Bernadette pour sa famille et ses amis. C'est José Melhoa, a dança do esfrega-esfrega. Anda para aí uma dança que ninguém cansa de repetir. Eu já sei alguns passos, só falta mesmo ensinar-te a ti. É num compasso lento, o seu movimento é só esfregar. Anda a aprender comigo, faz como eu digo, vai te agradar. Na perninha esfrega, na boquinha esfrega, na carinha esfrega, que assim é a dança do esfrega, esfrega que anda para aí. No peitinho esfrega, no queixinho esfrega, no narizinho esfrega, que assim é a dança do esfrega, esfrega, vamos curtir. Comigo é dança do esfrega, esfrega, esfrega, e assim é a dança do esfrega, esfrega que anda para aí. Anda a dançar comigo é dança do esfrega, esfrega, esfrega, e assim é a dança do esfrega, esfrega, vamos curtir. Na perninha esfrega, na boquinha esfrega, na carinha esfrega, e assim é a dança do esfrega, esfrega que anda para aí. No peitinho esfrega, no queixinho esfrega, no narizinho esfrega, e assim é a dança do esfrega, esfrega, vamos curtir. Segurar na sua mão, olhar dentro dos teus olhos e dizer que você é a mulher que eu mais amei e de todas a que mais me fez sofrer. Por amor eu te dei a minha vida, por amor eu te dei meu coração, por amor eu daria tudo. Pois a vida sem amor não tem razão. Por amor eu te dei a minha vida, mesmo precisando dela pra viver. A gente tinha tudo pra dar certo, e hoje sofro tanto pra esquecer. Por amor eu te dei a minha vida, por amor eu te dei meu coração, e hoje você tira o corpo fora, me deixando nesse mundo de ilusão. Eu queria segurar na sua mão,

que tô lá. Não quis fugir comigo, eu deixei ela lá no canto. Fui ter com o meu compadre gente. Bebemos logo um copinho assim. Subimos logo no palco, cantamos por chiganos. Foi tudo tão lindo. Vamos lá dançar, vamos lá dançar. Vamos bandigar, vamos bandigar. Vamos lá dançar, compadre. Vamos bandigar, vamos lá dançar, vamos lá dançar. Vamos lá dançar aí do lado de Aveiro. Maia, David Maia. Et maintenant, une petite dédicace de Bernadette pour elle-même, pour son plaisir. C'est Maria Lisboa, Vivida Vida Louca. Oui. Bom dia a todos e a todas nesta domingo de manhã na rádio Open FM 97.9. Allez, c'est parti, petite dédicace du côté de Verneuil pour Alain et Isabelle. Allez, c'est parti. Ça serait bien de vous voir danser un peu, non? Non? Allez. Ah, on veut pas voir, on veut pas voir, désolé. Oh, malhão, malhão, quem te deu as maias?

agora o Zé Amaro e Luca Pérez. Tudo se paga com um pensamento muito especial para uma pessoa que foi muito mais, muito cedo. Beijinhos e coragem. Me abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma, mas a ti não te importou, e com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir, ya no hay en ti felicidad, y el destino hoy te castiga, y un dolor te hace sufrir. Minhas manas. Eu não digo que não, se for bom respeitinho, dou-te o meu coração. As minhas manas. E tu tens manas? As minhas manas, ai ai, toda a gente as quer viver. Eu não. Não tens manas? Só tens manos? Sim. Ah. Sou um.

volto qualquer dia. Quem quiser ganhar comigo, pois eu volto qualquer dia. Roberto Leal, a terra da Maria. À 13. Ça sent la fin. Eh ouais, ouais. Plus que 45 minutes de radio direct. Oh. Ça a bugué. Et un problème. Dans le direct. Eh oui, ça arrive. Alors, petite dédicace de la part de Florent Limin pour la radio et pour Maria et Mario. Merci Florent. On est de tout cœur avec toi. Merci de nous suivre et de faire tout ce que tu fais pour avec nous. Hein. Tu fais partie de l'équipe en quelque sorte. Ben oui. Allez, même si t'es loin. Allez Florent, profite. Elle est pour toi celle-là aussi. Allez. Da gaita. Brincadeira pra fazer uma festa. Oh, vira, é o malhão. Avec plaisir, Florent. Cantam novos e velhinhos, é tudo à portuguesa. Dançam altos e baixinhos, em cima ou debaixo da mesa. E o vira, danço, danço, vira e torna a virar. Sempre no mesmo balanço, a passar de par em par. Nas festas da minha aldeia, toda a gente canta e dança. É tudo na brincadeira, para fazer uma festança. Dançar.

da Gaita. Là, on va la dédicacer aux Kisulanes. Ainda acabas comigo, és menina de peluna. Festival, en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Luis Manuel, sexta feira à noite e domingo de manhã. Cinco dias a trabalhar, mas eu hoje vou parar. Sexta-feira já chegou. C'est Radio Open FM. Allez, plus que 20 minutes. Et c'est la fin de l'émission. Bienvenue hoje de manhã na Radio Open FM 97.9. Ah, e agora, Luiz Felipe Rey, Alma Cigana. Qu'est-ce que tu voulais? Luiz Felipe Reis. Reis. Reis. Reis. Que jamais irei esquecer. Assim eu sou feliz. Na minha vida não há dor nem solidão. Tenho as estrelas que me ensinam a sorrir. E em minha cama tenho as noites de verão. Alma cigana, aventureiro, mas apaixonado. Corre nas veias, sangue latino. Sou filho da lua e do mar. Alma cigana, aventureiro, mas enamorado. Corre

Maria Lisboa. Viver a vida louca. Un petit coucou à Carlos Rive qui nous écoute et qui nous regarde ce matin en direct dans les voies du Portugal. Viver a vida louca. Bonjour à Michael aussi, qui nous écoute depuis le 51, je crois. 51 ? Je crois. 51, attends, 51, ça me parle. Ah oui, c'est un truc qu'on boit à l'apéritif. Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Ah ouais. T'as 45 et 51. Eh oui, c'est ça. Toi, on dit pas de marque, hein. Non. Allez, voici la dernière. Voici la dernière de l'émission ce matin. Magda Gaït, c'est ça que c'est bon. Encore un petit souvenir. C'est ça que c'est bon. Concertina, teu carro. que ça que c'est bon. Ah ouais, c'est pas facile, c'est la fin de l'émission, c'est pour ça. Ça tousse. Non, non, non. Non, non, ça tousse pas. C'est ça que c'est bon. C'est bon. C'est ça que c'est bon, c'était Mike Dagaïta. Ah, le petit jingle de Florent. Radio Open FM. 9h midi. Bienvenue dans Sol et la musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Tous les dimanches, retrouvez votre émission préférée, Les Voix du Portugal, sur Radio Open FM 97.9. Dans l'après-midi ou dans la soirée, pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Radio Open FM, 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on dit au revoir. Ah oui. J'espère qu'ils ont passé une bonne matinée. Voilà, voilà, il est 11h58. Voilà, on va vous quitter. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Donc pour la dernière. Dimanche prochain, la dernière émission de... De la saison. De la saison, voilà. On reprend nos émissions donc le 6 septembre. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Il nous restera quand même une émission dimanche prochain. Vous inquiétez pas. Tout à fait. Oui. Nossa émission de Jacobou pour hoje de manhã. Verdadeira sera de... Vai ser para a semana. A última. Para já. A última. A última. Para já. Vai ser para a semana. Ah. E depois viemos no dia 6 de setembro para as novas emissoras do ano. E espero que passassem um domingo de manhã em nossa companhia alegre. E até domingo que vem é a verdadeira. Allez, on vous dit... Bon domingo à todos. On vous dit un très bon dimanche, une très très très bonne semaine. Faites attention à vous, protégez-vous bien. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire à partir de lundi dans tous les commerces. Voilà. On vous souhaite donc un bon dimanche et puis on vous attend dimanche prochain, 9h midi, les voix du Portugal sur Radio Open FM. As Voz de Portugal. Allez, à dimanche prochain. Ciao, ciao. Bye bye. Il est midi.